assim. A gente já não se entendia muito bem. A discussão já era coisa mais comum. Havia tanta indiferença em teu olhar. Melhor assim. Pra que fingir se você já não tem amor? Se os teus desejos já não me procuram mais? Se na verdade pra você eu já não. De coração, eu só queria que você fosse feliz, que outra consiga te fazer o que eu não fiz, que você tenha tudo aquilo que sonhou. Mas vai embora antes que a dor machuque mais meu coração, antes que eu morra me humilhando de paixão e me ajoelhe te pedindo pra ficar comigo. Não diz mais nada, a dor é minha, eu me aguento, podes crer. Mesmo que eu tenha que chorar para aprender como esquecer.